assim de você. Acontece, se você tentar. Você sabe o meu endereço, você sabe bem onde me encontrar. E se você quiser voltar, pode ver que a gente se ajeita, a gente se aceita, pode acreditar. Já viramos a página e de tanto sofrer nos aprendemos que o orgulho que era tanto já tão menos. Já tentamos sozinhos e com outras pessoas andar junto. Se olhar estou dizendo que sim, amor, eu vou. E o quê? Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando. E se eu magoei você, sofri em dobro. Mas prometo nunca te perder de novo. Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando. E se eu magoei você, sofri em dobro. Mas prometo nunca te perder de novo. Lohane Araújo. Já viramos a página e de tanto sofrer nos aprendemos que o orgulho que era tanto já tão menos. Já tentamos sozinhos e com outras pessoas andar junto. Se olhar estou dizendo que sim, amor, eu vou. E o quê? Correndo pros seus braços, já estava te esperando.